ser, de sofrer, de chorar. Mastigar toda desgraça com pão. Saliva com ódio num prato de arroz com feijão. Pra quem não sabe o que é humilhação, o meu canto é o sopro de um soco em vão. E também da carne que o homem comeu. E de todo o sangue que se esqueceu. Onde isso vai dar? E provar da carne que o homem comeu. E provar do sangue que se esqueceu. Hoje o tambor vai se rebelar. Onde isso vai dar? E sem saber onde isso vai dar. E sem saber o quanto vai doer. Interminável é o dia em que a fome visita o irmão. Pior que a fome é um dia de humilhação. E provar da carne que o homem comeu. E provar do sangue que se esqueceu. Hoje o tambor vai se rebelar. Isso vai dar. E provar da carne que o homem comeu. E provar do sangue que se esqueceu. Hoje o tambor vai se rebelar. Onde isso vai dar? Hoje o tambor vai se rebelar. Onde isso vai dar?